Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio e o Jovem Nerd. Eu não vou dormir sem a família amarela. Aqui é Carlos, voltou. Aqui é o amigo imaginário e eu não tô entendendo nada, cara. Aqui é o Marabádio Fanatic e eu prefiro mais South Park. Polemizou já. Começou, né? Aqui é Azaghal, anão, e eu sou do tempo que amassar uma lata de refrigerante significava alguma coisa. Cara, como assim? Uma força do cara. Pô, aquela lata de alumínio. Alumínio não, não era de alumínio. Alumínio não, de a parede da lata tinha 2 centímetros de espessura. Aquela excelente, assim, excelente. Na testa. Pois é, exatamente. Hoje é o dia de mais um Nerdcast ultra pedido pelos leitores e ouvintes, né? Vamos falar de Simpsons, cara. 18 anos, 400 episódios, é coisa bagaralho. Um filme, né? E um filme. Eu nem vejo muito sentido em fazer esse Nerdcast. Eu sou super fã dos Simpsons, cara, mas a gente vai ficar o quê? Ah, lembra daquela vez... Que, meio boring. Então não isso, vale, né, e-mail de, vocês esqueceram disso, daquilo. Não tem como falar de 400 episódios aqui. Porque, sabe, todo episódio tem algum momento memorável. Então, vamos falar um pouquinho da série e lembrar das nossas melhores memórias. Então, vamos lá. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Tá animado, Jovem Nerd? Muito animado, né? A crise mundial no mercado financeiro é sempre animador, né? Para nós. Estamos voltando a 29. Estamos quase lá, né? Estamos em 11 de setembro, né? Repetindo 11 de setembro, se cair mais um pouquinho, a gente começa a vislumbrar 29. Que ótimo. Invista na bolsa de valores. Essa é a hora, eu tô preenchendo já aqui, ó. É verdade. A papelada. A hora é essa mesmo. Eu vou entrar de sola, meu amigo. Tu tá vendendo, eu tô comprando. Pois, não, eu não tô vendendo porque eu sou maluco, né? Já passou o tempo de eu vender, há muito tempo. Agora eu tenho que treinar. Eu vou ligar pro senhor K, ver se eu consigo comprar alguma coisa dele. Recados? Recados da paróquia. Temos um mapa, lembra? Mapa Nerd, já tem quase 5 mil, é isso? Exatamente. 5 mil nerds localizados. Muito bom. É, muito bom. Localize-se lá. Lá no final, quase no chão do site do Jovem Nerd, www.jovemnerd.com.br, tem um mapa mundo. Você clica lá e se localiza. Não tem nada a ver com conspiração nenhuma, sabe? Pode botar. Ah, é. Pode botar lá, não tem... O nego tá vendo conspiração em tudo no site agora. Muito engraçado. É engraçado, O nego tá maluco, cara. Deve tá mesmo, não. Sabe, Jovem Nerd, eu tive uma ideia. Não é uma ideia original, isso já fizeram, devem fazer em todos os lugares, mas me veio à mente da gente abrir um espaço para bandas de garagem. Como assim? Vamos dizer que você tem uma banda, Jovem e os Nerds. Vocês têm músicas da sua banda. Você manda o arquivo pra gente. Se a gente achar que vale a pena, a gente toca na leitura de e-mails. Não, como assim? Vai tocar a música? Ah, de fundo, você tá dizendo. É claro, né, cara? Então, beleza. Gostei da ideia. Tô falando sério, gostei. Só que a música tem que ser boa, né? Pelo amor de Deus. Não, claro, não adianta mandar uma porcaria de música e a gente não vai colocar. Se for maneiro, a gente achar que vale a pena, não é uma obrigação. É que nem o Fama, sabe? Qual é? Você vai mandar e a gente pode até sacanear você. É um risco, né? Que nem a bolsa de valores, é um risco. Exatamente. Pra qual e-mail? Nerdcast@? É, Nerdcast. Nerdcast@jovemnerd.com.br. E-mails de voz tem? E-mails de voz, vamos para os e-mails de voz. E aí, como é que tá, pessoal do Jovem Nerd? Aqui é o Rodrigo Chips, de Porto Alegre. Primeira coisa é que eu acho que o Hero treina na sala do Sr. Caiô, aquela que quando o cara passa um dia dentro dela, leva um ano dentro da sala. Então ele deve ter ficado mais ou menos meio dia lá, o que deve ter levado 6 meses pra ele treinar, por isso que ele mudou tanto. A segunda coisa é que eu acho que o 3D assiste os mesmos episódios do Kevin Smith, do Heroes, né? No caso que tem aqueles dois japoneses gays e tal. A terceira coisa é que não, o 3D não foi o único cara que tentou parar o tempo assistindo Heroes. E sobre o símbolo da Nick, eu acho que ele funciona que nem a tatuagem do Shiryu, que aparece no quarto e quinto episódio do Cavaleiro do Zodíaco, que conforme o cara ela vai virando Jessica, a tatuagem vai aparecendo, e conforme ela vira Nick, a tatuagem desaparece completamente. Sobre o Peter poder usar mais de um poder, né, isso é impossível, porque afinal de contas ele tem que se focar numa pessoa só. E eu acho que não é possível pra ele se focar em duas, três pessoas ao mesmo tempo. Então, no caso, ele não pode assobiar nem chupar cana ao mesmo tempo. No mais, é isso. O Nerdcast foi muito legal, muito esperado. E um abraço pra vocês. E a coisa mais importante de todas é... ser nerd é um dom, não uma opção. Um abraço, tchau. Eu sou o Leonardo, daqui do Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu tenho 17 anos e eu quero ser o único a ter o Cyber também. Eu tô mandando essa mensagem de texto pra... essa mensagem de voz pra vocês, só pra... também. Só pra garantir aí, eu tô gostando muito de vocês também. Vocês são muito maneiro, mas eu acho a senhora também. A senhora Jovem Nerd deveria aparecer mais, mas eu acho que Guesa também. Também. Um abraço a todos aí. Um abração. Tchau. Também. Tudo bem. Eduardo, 25 anos, Brasília, Distrito Federal, diz o seguinte: estou enviando e-mail para parabenizar vocês pelo tão esperado Nerdcast sobre Heroes. Foi o anterior. Mas, como sempre, vou soltar uma canelada e essa vai em quem falou os poderes dos sonhos premonitores que eram da Angela Petrelli. Assim, Cano. A gente, né, imaginou. Foi o Jack isso. Tucano que falou. Exatamente, que ela, que ela teria. Não, ele supôs, né? Será que foi ela que. Ela que tem esse poder. Se vocês assistirem novamente aos primeiros episódios e ao último, perceberão que os poderes provavelmente são nada mais nada menos do que do Charles Devereaux, que é o pai da Simone, que é, ele apareceu no sonho lá do Peter e tal. É verdade, várias pessoas mandaram esse e-mail, né? A gente não lembrou dessa parada. E o cara, provavelmente, esse poder era o dele. Depois que eu fiz aquele Nerdcast e ouvi, eu perdi um pouco a garra do Heroes. Que isso, cara? Fala isso. Vamos ver, a segunda temporada vem aí, vamos ver se ele... Não. O final foi muito ruim. Não, mas olha, a série foi toda boa, só que a gente deu uma broxada no final, foi isso que aconteceu. Por isso que a gente... E o Lost foi ruim e deu uma mega boga no final. Viu? E a gente ficou maluco, né? Você aprendam com o Lost. Você vê como o final é importante, né, cara? O começo e o final, cara. Exatamente. O meio, foda-se. Então, aí ele falou aqui dos seus premonitores e falou uma coisa que outros nerds também mandaram. Apesar das semelhanças com X-Men, obviamente, que tem o Heroes, o pessoal notou que existe muita semelhança com o Watchmen. Quando veio lá o Lindemann e seu plano diabólico de criar uma grande catástrofe para unir as pessoas e tal, né? É verdade, lembra é de Ozymandias, né? Adrian White e seu plano maquiavélico de é redenção. Muito bom. E ele falou que a Candice, que é a garota ilusionista, realmente é gorda e gótica, que aparece nos quadrinhos número 39 a 42. Se a gente tivesse lido, a gente saberia. Beleza, muito bom pra você. É, Abner Neves, 25 anos, Manaus! Lá em cima. Lá em cima. Embora. No início do Nerdcast, um amigo imaginário falou: Diabo da Normandia? O maluco do... Não seria Diabo da Tasmânia? Valeu, pessoal. Um ótimo trabalho. Parabéns. André, 24 anos, Limeira, São Paulo. Vocês se superaram dessa vez. Episódio pior do que esse sobre Heroes é aquele de animes que ninguém pesquisou nada pra gravar. Esperava alguma coisa mais didática, como o Nerdcast sobre Lost. Eu assisti uns 6 ou 7 episódios do começo da temporada de Heroes e estava animado com a série. Daí eu ouvi esse Nerdcast, que decepção. Estavam todos whatever pro seriado. Menos um que ainda comentou que se tivesse ouvido o Nerdcast sem ver o seriado, acharia que era uma bosta. O 3D. E já assisti alguns episódios e não acho que é tão ruim assim. Eu tenho que lembrar o nosso amigo André pra ele não levar o Nerdcast a sério. Isso é uma coisa que dá errado, você levar o Nerdcast. Eu vou te falar, a gente agora vai ter que fazer uns programas sérios mesmo, cara, e avisar antes. Reclamaram de tudo, até dos créditos. Qual é? Mais uma vez, você não pode levar a sério o programa. Sarcasmo! A gente tem que... Vamos fazer um carimbo sonoro, assim? É, toda vez que a gente fala alguma coisa, dá um poing, sabe? Exatamente, quando for sarcasmo, tum, a pessoa ouve e já sabe, né? ele continua aqui, fala várias paradas. A diferença do... ele fala do Heroes e do Lost, né? A diferença é que o Heroes, ele tem lá seus mistérios, mas que não, o roteiro não é bom, sabe? Não é uma parada bem escrita. Não é um roteiro bem superficial. Então você não fica intrigado com aquilo. Você fica whatever, sabe? Se um dia eu descobrir, tudo bem. Se não descobrir, tá tudo certo. No Lost, não, cara. Eles fazem de uma forma que você fica maluco pra descobrir a parada. E essa é a diferença, porque aí você fica maluco, você não dorme, você passa a noite inteira vasculhando a internet, tentando achar coisas sobre a parada. É, mas isso não quer dizer que Heroes é ruim, é só diferente. É diferente. Né? Que ótimo. O Magnum era ótimo e não tinha nada disso. O Magnum era ótimo. Você realmente tá uma pessoa mudada, cara. Porra, não era? Super Máquina? Não tinha mistério, cara. O cara ia lá, David Hasselhoff, um carro falante, pronto. Vamos esperar a segunda temporada, com mais efeitos especiais, quem sabe. Bom... e é isso, ele falou que não gostou do Nerdcast, mas achou que a série é boa. A série é boa, continue a ver, é boa sim. Carlos Ulmo, São Paulo, 15 anos. Kanjis não são letrinhas japonesas. Na verdade, não existe de fato um alfabeto japonês, essa é nova. Mas sim dois silabários fonéticos. Hiragana e katakana, é isso? Hiragana e katakana. Ah, você é muito... treinado. Você, afinal de contas, né, tem vários amigos austríacos. Os kanjis são os ideogramas que entraram no Japão no século 4 da era cristã. Vindo da China, até então só havia linguagem escrita no Japão. Ah, então, olha, mas eu não queria saber a sua opinião. Não, não vou ler, não quero saber. Escreva aí, escreva em kanjis ou katakana e surubapá e aí eu escrevo. Luciano Chons, Porto Alegre. 24 anos. Sou bióloga, adoro os podcasts e eu não me descobri nerd. Esse é o papo mais brega e puxa-saco de várias pessoas que mandam e-mail pra vocês. Mas sou namorada de um e no fim acaba, acaba contaminando o outro. Só mandei e-mail por causa da história do Eclipse. Que a gente falou do Heroes. O significado do maldito Eclipse eu não sei. Mas a teoria do Jovem Nerd faz sentido. Aquela que o Eclipse funciona como um catalisador dos poderes dormentes. Mesmo se os poderes forem de ordem genética. Várias doenças genéticas se manifestam depois de vários eventos. E precisam de algum gatilho para acontecer. Ela deu um exemplo tipo maconha para desencadear Alzheimer. Acreditem. Pietro Botelho, 24 anos, Brooklyn. Nova York. Poderia ficar aqui horas falando porque até um bom nerd não gostaria da saga mais esdrúxula dos enlatados americanos. A série mais irrita do que diverte. Está falando de Heroes, né? Isso. Acho, inclusive, que o Azaghal só assiste isso para fazer o Nerdcast. Será que ele gosta mesmo desse treco? Vamos aos fatos. O claro paralelo dos personagens com o pessoal do Lost. Peter Petteller é o Peter Shepherd. Mohinder é o Said. É. Não, acho que não. Né? Nada a ver. A falta de coerência no uso dos poderes. Por que o Hero do futuro não veio dar a espada para o Hero do presente? Ah, isso é fácil. Porque se eles se encontrarem, eles explodem. Ora, bola. Todo mundo sabe disso. Se o Hero do futuro volta no tempo e dá a espada para o Hero do presente, significa que quando o Hero do presente envelhecer e for o Hero do futuro, ele vai ter a espada que ele recebeu dele mesmo no futuro. Ou seja, ele vai ter que voltar de novo para entregar a espada para ele. É um ciclo. Isso que não tem coerência, seu maluco do cacete. Bem, ele fala da falta de coerência da linguagem, que às vezes é para criança... a morte do carinha voando e depois é para matadores de escola com uma moça estripada na mesa de autópsia. Na verdade, é confuso, né? Ele não gostou e pronto. É essa a parada, né? Ele não gostou. Só isso. Aí ele está se sentindo indignado que a gente gostou. É isso. Simples, cara. Bem, whatever. Chega de você. Ele perguntou qual é, manda real aí, Azaghal. Você gosta ou não gosta? Eu já falei aqui. Gostei, mas no final... foi gente boa, mas vacilou, sabe qual é? Marcela, 23 anos, Sampa, capital. Adorei o Nerdcast Heroes. Descobri que não é só na minha cabeça que a série seria melhor. Mas o que queria contar não tem nada a ver com Heroes, e sim o fato de cada vez mais vocês estarem espalhando gírias que usam como uma epidemia pelo mundo. Vejam o pior é espalhar, não ganhar nada com isso. Então, olha só. Eu e meu marido somos ouvintes do Jovem Nerd apaixonados por animais de estimação. Temos 2 cachorros, 8 peixes, 1 gato, 2 hamsters. Semana passada fui limpar a gaiolinha das duas e deixei elas escaparem, mas não percebi. Elas ficaram fechadas num quartinho da área de serviço. Meu marido me ligou depois, notou uma ansiedade maior na parte do Frajola, o nosso gatinho. Que nome original, né? Muito bom, gostei. E ele me fala a seguinte frase no telefone. Má, sua doida! Você deixou as ratas escaparem e agora não consigo pegá-las. E ainda por cima elas escrotizaram o quartinho. Me rachei de rir depois de ligar o telefone. Pasmem, já tem pessoas do nosso círculo social usando anarquizar, escrotizar e outras variações. Isso porque ainda não ouviram o Nerdcast. E o Azaghal não ganha 1 centavo de royalty por isso. Aí toma. Você falou. Toma. Toma, né, cara? Isso deve ser engraçado em algum universo paralelo, né, cara? Bem, eu... Não acabou. Eu percebi que você vem diminuindo meu espaço na leitura de e-mail. Eu? De jeito nenhum. Cada vez e-mails menores. Não. Eu agora separo sempre o e-mail que eu quero ler, independente da sua decisão. Você fica à vontade, por favor. É, porque o negócio aqui tá muito esquisito. Tem nada esquisito. Bom, meu nome é Eduardo, tenho 33 anos e sou de Belo Horizonte. Eu resgatei um e-mail lá do Duro de Matar. Nossa. Vocês não contaram a história mais legal sobre Duro de Matar. Aí vai. É maneira a história mesmo. Ah. Antes de chamar Die Hard, o roteiro atendia pelo nome de Comando 2. E estava destinado a Arnold Schwarzenegger. Não. Que já havia feito Comando para Matar em 85. Não! Não acredito. Schwarzenegger recusou por 2 vezes. Meu Deus, cara. O filme foi rebatizado para Die Hard. O produtor, Joe Silver, foi então oferecer o roteiro a Sylvester Stallone. Meu Deus, cara! Que também disse não. Tal como disseram Burt Reynolds e Richard Gere. Cara, que perigo, cara! Aí o Joe Silver falou, chega, vou dar pro Bruce Willis, que ele é gente boa. Cara, que perigo, a gente não sabe, né, cara? O destino é isso, cara. Vai, é. Passou na mão de todos os brucutus da época e falou, não, vamos... É. Se bem que o Richard Gere não era brucutu, né? É. Mas não sei por que foi parar na mão do Richard Gere esse roteiro também, né, cara? Ué, pelo mesmo motivo foi parar na mão do Bruce Willis, que também não era brucutu, né, cara? É verdade. Verdade. Graças a Deus. Muito bom. Então, Simpsons, né? Simpsons. Uma hora Simpsons, de Simpsons. Simpsons. Como Simpsons. Diz o Sr. Burns, Simpsons. Simpsons. Uma hora de Simpsons separar, vai lá. Poxa, vocês nunca leram meu e-mail, sabia? Do Fanatic. Como assim? Vocês nunca leram meu e-mail no ar. Você não manda e-mail? Eu mando e-mail pra vocês toda hora, pessoalmente. Seu maluco. Agora eu vou ler o e-mail do Fanatic. É. Resenha dos Simpsons. Por favor, não esqueça de colocar o link do Almanac do Sol. Minha nota é 4, sei lá. Ai, que excelente. Excelente, muito bom, muito bom. Tchau! Quando eu fui em Nova York, um amigo imaginário e o Sr. K, uma viagem que causa inveja a qualquer um que está ouvindo isso. Concordo, eu concordo. Eu comprei tudo que tinha de Simpsons na minha frente, eu consegui achar todo o meu dinheiro em um dia. Cara, vocês não sabem o que é ver o Azaghal só de samba, canção e camiseta e pantufa com a cara do Homer passeando pelo apartamento. Bebendo Coca-Cola na caneca do Homer. Também já encomendou coisa comigo no Simpsons, lembra que mandava pra casa do meu primo e tinha aquelas caixas pra mandar, aqueles bonecos imensos do Simpsons, lembra disso? Cara, uma vez eu comprei um boneco, eu achava que era um boneco do Homer segurando aquela rosquinha gigante. Cara, sabe? Gigante, esse boneco é muito irado. Aí tipo eu falei, Atlas, porra, né? Boneco irado, de espuma, deve ser pequenininho, tranquilo, barato. Vou pedir pro Marabai de trazer pra mim. Parecia a Estátua da Liberdade, o boneco, cara. Era um do Homer e um do Sr. Burns. Ele ficou puto. Como é que um boneco desse pode custar esse preço, pô? Isso é um absurdo. É que custa isso? Só se tiver uma televisão de 60 polegadas. O boneco, exatamente. o senhor Band de Drácula, né? Daquele episódio. É excelente. Esse boneco tem o tamanho de, sei lá, uma perna. Se você for na casa do Azaghal, cara, você acha que o Homer Simpson é um ditador, sabe? Tem Homer Simpson em tudo que é lado, cara. Tem um banner gigante com a cara do Homer Simpson. Tem o Homer, família Simpson de sopranos no banheiro. Tem o Homer Simpson segurando um rosquinha na mesa de cabeceira. Cara, tem tudo. Matt Groening, o gênio por trás dessa bagaça. Cartunista, né? Estava em Los Angeles. Tinha uma tirinha dele que era Life in Hell, não era? Não, Life in Hell. Ele vendia isso. Ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava perto de uma loja de discos. E ele distribuía esse HQ que ele fazia, distribuía à mão com as pessoas que passavam na rua e vendia. Uhum. Ele só foi vender assim pra sua primeira coisa, foi pra revista Wet que ele vendeu, né? Tem que começar. Tem um maluco em Minas Gerais que faz isso, sei lá, ele vende história em quadrinho no sinal que ele produz em casa e ele ganha uma nota. Eu não sei se é em Minas, eu inventei isso. Uma nota não. Apareceu na televisão, o cara, ele comprou o carro dele, a esposa dele falou, pô, com o dinheiro que ele ganha vendendo esses quadrinhos, ele conseguiu comprar carro, computador pra poder pintar, não sei o quê. Claro que ele fica o dia inteiro vendendo amendoim e história em quadrinhos, sabe, pendendo no retrovisor. Eu podia estar roubando, mas estou desenhando. Foi graças à namorada dele, né, na época, né, que ele conseguiu ser publicado o Life in Hell 84, né, vocês sabem disso, né? Débora, que era uma coletânea das melhores tirinhas dele, né, sobre amor, que acabou se tornando chamando Love is Hell, entendeu? Excelente. E continuou fazendo isso, aí depois disso ele passou a ser publicado nos jornais, entendeu? E ele começou a fazer série de livros, tudo era Hell. School is Hell, Childhood is Hell, Work is Hell, The Big Book of Hell, The Hit, tudo era Hell, entendeu? E aí ele foi parar no escritório do... Isso chamou a atenção do Hollywood, principalmente do James L. Brooks, né? Isso. Que é um grande produtor, né? Fundador da Grace Films, né? Ele trabalhava com a Tracy Ullman, não era? Não é certo? Isso. E o James L. Brooks é responsável por seriados, como não sei se vocês vão lembrar, que é anos 70, mas eu cheguei a assistir, porque eu sou mais velhinho. O Mary Tyler Moore e o Taxi, né? Puta, cara, Taxi é demais, cara. Tinha o Danny DeVito e tinha o Christopher Lloyd, cara, com um bêbado maluco. Caraca, o cara era demais. Foi isso, era muito bom. Esquecimento. Exatamente. Mas estava lá o Matt Groening esperando para ter uma reunião com o James L. Brooks. Ele estava pensando em vender o Life in Hell, né? A vida toda de Hell dele, para fazer curtas, né? De animação que ia passar no programa da Tracy Ullman. E aí, eu sei que rolou alguma coisa que ele mudou de ideia na última hora, né? Ele falou assim, acho que não vai dar certo isso como animação. Aí criou, tipo, em 15 minutos, uma família de funcional e deu o nome da família dele mesmo para todos. O pai dele é o Homer, ele tem uma irmã chamada... Começou como Bumpers, ele foi exibido, foi 19 de abril de 87. Antes de Homer, pai da família chamava Capitão Bobo, não tinha nem nome. É, isso aí. Bobo. Ah, é? É, tô te falando. Foi um desenho pequenininho e fez tanto sucesso que depois acabou tendo uma série própria, que aí foi se transformando em Os Simpsons e ganhou 30 minutos de exibição, porque antes era que foi 15 minutinhos e Bumpers, que era o nome. Isso só em 89. É. Isso. E aí, quer dizer, o resto é história, né, cara? A parada fez sucesso, era incrivelmente tosca. O Matt Groening, ele mandou pra equipe de animação, que eu li, uns sketches dos personagens, assim, mandou bem, bem raff mesmo, sabe? Pra eles desenvolverem a ideia e tal. E os caras simplesmente pegaram aqueles sketches e animaram aquela parada do jeito que ele tinha feito, sabe? E ele tava pensando ainda em melhorar a parada, mas não, os caras animaram tosquíssimo daquele jeito e foi pro ar assim, né? Tem até um episódio dos Simpsons apresentado pelo Troy McClure. Nossa. Que ele explica a origem dos Simpsons e mostra mostra esses trechos desse episódio desenho. 237. Coisa porra. Caraca, parabéns. Caraca, parabéns. Tu não queria convidar ele, hein, Jovem? Sempre essa história. Alguém lembra aí do primeiro episódio que passou aqui no Brasil? Eu lembro, deixa eu dizer. Eu lembro também. Agora, cara, a gente vai fazer o teste da memória pra ver o que a memória faz na mente das pessoas. Vamos ver se é o mesmo. Pra que ela serve, né? É. Olha só, porque eu lembro... O amigo imaginário? Eu não sou bom nisso. Eu lembro... Que... Era isso, foca isso. Eu lembro, olha só, eu lembro desse dia nitidamente, e se você tiver outra memória, eu vou ficar assustado, sabe? Eu lembro como se fosse ontem. Passou na Globo. Isso. Ó, vai ter uma nova série Simpsons sábado de tarde. Sábado de tarde. Fiquei empolgado, achei legal, porque eu tava naquela idade, 12 anos, 11, 12 anos, e é aquela idade que você começa meio que a abandonar o desenho animado, sabe? Mas você ainda gosta de algumas coisas, você não sabe. Que horror. E aí eu vi, né? Porra, um desenho animado parece ser engraçado. Quero ver. Fiquei empolgado pra ver. Sem saber que era, né, o que ia ser. E aí, sábado passou e era o episódio. Olha só, atenção, amigo, me ajudaram. Sábado, 4 horas da tarde. Um episódio que o Homer e a Marge saem pra jantar e deixam o Bart com uma babá que era uma criminosa do cacete. Isso que era a senhorita, sei lá, Wolski. Que pariu, minha memória ainda serve. E o Homer come lagosta. Ele fica brincando com a lagosta, né, no restaurante, o Metri impaciente. Cara, eu me lembro, eu ria muito com isso. E aí o Homer, eu lembro até hoje do Homer pensando que ia dançar mambo e ele fazendo a barba. A memória ainda existe. Mas esse não é o primeiro episódio dos Simpsons reais. Não, mas é o que passou aqui. É uma loucura isso. Por que que eles faziam isso? Aqui não existia o conceito de temporada, primeiro episódio. Eles pegavam e largavam. Socavam na nossa cabeça. Socavam, né, cara? When the weight of the world has got you down and you wanna end your life, bills to pay, a dead-end job, and problems with a wife, but don't throw in the towel, 'cause there's a place right down the block where you can drink your misery away. Just a flaming mow away. Happiness is just a flaming mow away. Marty! How's the world treating you, Mr. Gumbel? Simpsons. E aí, o que a gente vai falar? É, acho que é legal falar de como é feito o episódio, né? Eu sei que demora 6 meses, né? É, isso eu já tinha visto em alguns documentários, mas eu fui catar a Wikipedia, portal dos Simpsons no Brasil, e quer dizer, 6 meses realmente pra cada episódio, por isso que os caras não podem fazer muita referência. Às vezes demora pros Simpsons fazer uma referência de uma atualidade e tal, porque, cara, o tempo de produção, né? Amigo imaginário é animador, é ilustrador, é animador, sabe como é que funciona. 6 meses é muito pouco tempo pra fazer. Cara, é um absurdo, é muito pouco tempo pra fazer isso. Não. Por isso noção, que os coreanos são contratados a preços baixíssimos, né, que a maioria dos estúdios, porque eles tiveram que terceirizar com o tempo, né? E hoje em dia, cara, se Coreia do Norte resolver explodir uma bomba lá, acabou sim. Que isso? Não tem mais, cara. São 16 roteiristas que se reúnem pra fazer um brainstorm no fim de cada ano, pra inventar o que vai acontecer, quais são os episódios. Aí um cabeça de chave vai escrevendo e eles se reúnem de novo, olha que interessante, tiram e botam piadas, etc. São várias cabeças. É que nem eu e você, Azaghal, a gente se reúne, um pensa numa coisa maneira, outro pensa na outra. Os caras escrevem um episódio, começo de episódio, sei lá, de 5 minutos, e depois eles fazem uma história completamente diferente no final. Isso deve ser um trabalho inacreditável escrever esses roteiros, cara. Porque o episódio começa e aquilo que aconteceu não tem nada a ver com o que vai acontecer no episódio realmente. Mas isso que é legal, né? Isso é uma estrutura que o Simpsons adotou depois de um tempo. Não era desde o início assim, não, né? É. Mas agora é isso. Agora é assim, que é sempre assim, uma história louca que leva a outra história mais louca mais ainda. Mais louca ainda. E é divertido, porque você não sabe o que vai acontecer, né, cara? Começa com eles indo no Krusty Mas Burger é e aí termina Homer astronauta, sabe? Um negócio assim. Tal! No início, a série era muito mais virada pro Bart, né, cara? Bart era... Bart era a estrela da parada, era as travessuras. Inclusive, dele. O Bart é o único personagem que apareceu até hoje em todos os desenhos, você sabe? Disso? Como assim? É, teve desenho que o Homer não apareceu. Não, você tá brincando. Como Sério? Assim? O Bart Simpson é o único personagem que apareceu em todos os episódios. Tal! E o Homer era bem mais bravo, né, cara? Era bem... Apesar do Homer até hoje, né, esganar o Bart, mas antes ele era, tipo assim, ele não era bobão, assim, ele quando ficava puto, né, ele gritava, né, o Odir Santana fazia uma voz, Bart! Não sei o quê. E ele, sabe, ficava puto mesmo, não tinha aquele deboche todo que tem hoje em dia, né? E graças a Deus, o nego começou a ver que o Homer era a graça da parada, né? Porque o Homer é o americano médio, né? O Homer é muito maneiro, cara, mas não queira ser o Homer, né? Não, claro que não. Mas o Homer... Não, porque eu sou o Homer... Não, você não é o Homer, cara. O cara é um alcoólatra, adicto, glutão, pederasta... pederasta, cara. Tal! Cara, meu episódio preferido do Simpson é sempre quando eles misturam o tema de Halloween, que tem um que o Homer, que o Bart começa a recitar o poema do Paul, o Porvo. É de Carol Lombardi. Ah, muito bom. Puta, é muito bom. Nunca cara. Mais. Nunca, nevermore. E aí, eu acho que cai, tem um do Mr. Burns que cai alguma coisa em cima do Mr. Burns e ele costura a cabeça no corpo do Homer. Caraca, esse é bem antigo. Tal! Falar das vozes, cara, os atores, né, que começaram fazendo com, sei lá, tem um empreguinho, tem um trabalhinho aí pra você fazer na Tracy Ullman, ganharam um empregão de 18 anos e ganham salários milionários, né, cara. Em 98 eles fizeram uma greve, né, ameaçaram fazer uma greve, eles ganharam $30,000 por episódio, 98. Todos os dubladores dos Simpsons, né? Os principais. O cara que faz o Homer não faz só o Homer. Sim. É. Ele faz o Burns, ele faz vários personagens, faz os Smithers também. Só a Lisa, que é a única que faz só uma voz. É a única. O personagem é tão chato que até o dublador só ela ficou. Coitada da Lisa. Então eles já ameaçaram fazer uma greve e aumentaram o salário deles para o cachê, né? Pra $125,000 por episódio. Mas é justo, cara. Quanto dinheiro os caras ganham e a voz influi pra caralho. É, claro, eles são tudo, mais, né? Sem mais, eles. Porra. Aqui no Brasil pode trocar a voz da revelia, né? Que a gente não tem. E aqui o público é um bando de idiotas. É assim que pensam. O público é um bando de idiotas, foda-se a voz, não faz diferença. Aí bota qualquer um. Exato. Mas sinceramente, não faz porque todo mundo vai ver o filme independente e ter trocado, não. A verdade é essa. Cara, você vai ver o filme. Você não vai deixar de ver porque mudou. Então, mas cara. Mas não vou ver dublado, vou ver legendado. Exato. Mas você vai me dizer que não faz diferença, cara? Eu acho que. Faz, que eu tô querendo dizer o seguinte, isso não impede da pessoa ir assistir o filme. Que no nosso país, por exemplo, o Brasil o Brasil, porque tem mais de um. Já explicou, né? Uganda, tá claro, o nosso país, aqui é o Congo, esse aqui é o Congo. O Brasil. É o campo do Congo aqui. É o campo do Congo. Eu sou espanhol. Eu não estou inserido na cultura brasileira. O Brasil, o brasileiro não reclama. O cara pode botar o Silvio Santos fazendo a voz do Homer. Que nego tá pouco se fudendo. Vai falar, porra, que merda, sabe? E acabou. Verdade, cara, se você tira a voz do Homer lá nos Estados Unidos, acabou o desenho. Acabou, as pessoas não vão aceitar o dublador. Não, só faz piquete na rua. Na Argentina mesmo. Também, se trocar na Argentina vai ser panelado. Aqui não. Aqui tá tudo certo, tá tudo bom, sabe? O nosso protesto é ficar calado. É, o Santana tá na justiça com os caras, né? É do porque, cinema. Ô, Mário, por que ele entrou na justiça contra a Fox, hein? Direitos do DVD. Estamos falando do Valdir Santana, que é a voz original do Homer aqui no Brasil, que é sensacional, perfeito, inigualável, sabe? Ele é um monstro. Não está no filme. Sim, não está no filme, porque ele rolou um problema aí com os direitos de DVD, né? A Fox não estava pagando. E aí ele entrou com o processo na Fox, a Fox falou, tira o processo, ou você vai tomar um pé na bunda. E aí ele fez certo, não retirou o processo, ele está lutando pelos direitos dele. E aí a Fox afastou ele e botou outro lugar mais uma vez, né? Porque isso já aconteceu. Eu cheguei até a acostumar com a outra voz. Assim, eu odiei muito, sabe? Mas eu falei assim, caraca, e aí? Vou ter que ver. Aí eu acostumei. Aí ele voltou, aí foi a felicidade do cacete. Agora não, agora eu não vou me acostumar. Não é o fato da outra voz ser ruim, de ser uma merda. Não, cara, existem vários dubladores de excelente talento que podem dublar o Homer. Claro. O problema é que quando tem um cara que faz fodamente... Exato, você não quer ver o outro. Cara, eu só vejo esse filme dublado se botarem o Blue Hand pra dublar o Homer. Isso ia ser sensacional. Cara. Pode botar a senhora Jovem Nerd que imita o Blue Hand com perfeição. Nesse caso dá pra trocar. Bom, eu não escuto mais Homer Simpson sem Valdir Santana, eu vou ter que ver em inglês. Você não vai ao cinema ver o filme, então? Eu vou ver a legendada. Spider Pig. A gente podia ligar pro Valdir Santana e ver se ele vai com a gente. Melhor, em todas as vezes que o Homer fala, você pede pra ele falar. Meu Deus do céu. Já ficou demais isso. Temos que trazer o Valdir Santana de volta. Trocar pelo Caqui. Mano! Don't! And a one, and a two, and a one, two, three, four. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you better than your heart desires. And your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Blame it on Lisa, que foi muito falado, que é o episódio que os Simpsons vêm para o Brasil. E é até uma sacanagem com o filme, né? Blame it on Real, Michael, né? Do Michael, com Michael Caine. Exatamente. Cara, você se lembra do Michael Caine e eu da Demi Moore, Caquinha? Demi Moore, isso aí. Que beleza. Tão! E aí, bom, eles vêm pro Brasil fazendo aquele monte de piadas de estereótipo que eles fazem com todos os outros lugares. Teve muita gente que odiou, teve muita gente que adorou. Eu adorei, achei super engraçado, não achei nada ofensivo. Tinha deputado que fazia protesto formal, queria mandar carta. Cara, parafraseando o Azaghal, quem não gostou é um idiota. Porque, cara, o episódio é sensacional, cara, é muito engraçado. Tudo que eles falam, a gente mesmo fala nos nossos programas de humor, nossas colunas de humor, Cacete Planeta, Pânico, etc. E não é nada diferente do que eles não fazem com todo mundo, inclusive com eles mesmos. Exatamente. Todos os episódios que passam no Japão, Austrália, que eles viajam, França, eles sacaneiam todo mundo. Estereótipo. Chega na França, tá o cara de camisa listrada e boina, né, cara? E lenço vermelho no... É pra Austrália, tem um cara do Mad Max. Então vem no Rio, vai ter, falando de samba, de churrasco, de sequestro, de macaco, sabe? De Xuxa, que é muito bom, cara. Mexendo o peito, rodando lá as firulas, cara. Exatamente. Essas piadas a gente já viu 1 milhão de vezes, né, sobre o Brasil, mas teve uma que foi super original, que eles sequestram o Homer, né, e no final eles pagam um resgate em real, né, e o sequestrador abre aquele dinheiro, um monte de cores, né, ele olha só todo esse rosa e azul, aí o outro, nosso dinheiro é muito gay mesmo. Sensacional, cara. Secretaria de Turismo encheu o saco deles lá. Cada episódio. É até bom eles trabalharem às vezes, né, cara? Mas justamente eles já sacanearam essa parada da Secretaria de Turismo ter enchido o saco deles em duas piadinhas em outros episódios, que eles falam assim, o Brasil ainda tá com aquele problema dos macacos, sabe? E outra foi que eles falaram que o Mr. Tini, que é o macaco lá do Krusty, tio dele era macaco-chefe da Secretaria de Turismo no Rio de Janeiro, eles falam isso. Cara, muito bom, cara. Então meteram mais uma agulhada na Secretaria de Turismo aqui. Você falou do Krusty, você sabe que o Matt Groening tentou fazer um desenho só do palhaço Krusty, né? Não, mas aí, seriado próprio. Só que um Deus mandou errado. Que isso, nunca ouvi falar. É. Isso, nos anos 90, logo depois do. Antes do. Logo quando começou o Simples Filme começou a fazer sucesso, tipo assim, no começo dos anos 90, tentou fazer um desenho do palhaço Krusty. Spin-off, quebrou os cornes. A Zagal, sabe, sempre fala que nós temos um Krusty aqui no Brasil, nosso palhaço Krusty. Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro é o Krusty, cara. Visualiza por um segundo, cara. É ele, cara, não tem outra. Falando. Tão! Outro inesquecível é o Mou Flamejante, cara. O Mou Flamejante. O Mou Flamejante existe? Fizeram o Mou Flamejante, não fizeram? Já em algum bar e tal, tem Mou Flamejante. Cara, eu na época que eu bebia um pouco, eu. Um pouco. Eu tô rindo pelo pouco. Eu consegui descobrir a receita do Mou Flamejante, levava 1 milhão de ingredientes, cara. Meu Deus, sério? Mas e aí, botava fogo? Só lembro do ingrediente secreto. Tava fogo, claro. Qual era o ingrediente secreto? Xarope infantil. Que isso? Que ingrediente secreto, louca, que as empresas não sabiam que o Mou ia vender por milhões e depois no final... Dividir o dinheiro com o Homer, só que o Homer chega no bar lá todo bêbado e revela pra todo mundo qual era o negócio. Aí a cena final, eles fechando a maleta, indo embora, e na cidade inteira todo mundo vendendo o flamejante. Tão! A maior prova de fama mundial, que você chegou no topo da fama, é aparecer nos Simpsons. Até o Kiefer Sutherland já falou isso, que quando ele participou dos Simpsons, os amigos dele, meus amigos me falaram que se eu aparecer nos Simpsons é que minha carreira tá bem. Lembrei que um episódio muito bom... Que é o Park, né? Que tem que participar, né? É, exatamente, né? Tô Cruz, sai do armário! Sai do armário, Tô Cruz! Não, não vou sair, não vou sair. Até os membros do elenco vão embora, né? O chefe, mano, saiu fora lá por causa da cetologia, o cacete. O Isaac Hayes, né? O grande Isaac Hayes. Tem um episódio dos Simpsons que é um clássico e é único, eu acho. Que eu acho que é o único que tem duas partes. Ah, quem matou o Sr. Burns? Um clássico. Termina a temporada com um episódio e começa a outra com a sequência. Ah, é? Foi assim? Foi. Ah, espetacular. Mas ele não foi, assim, super engraçado. Ele foi mais criativo, né, do que hilário, cheio de momentos célebres, não foi? E tem até final alternativo, depois que eles falam. É, tem vários finalzinhos. Que foi o Smithers que atirou, né, cara? Tal! O episódio que eles vão gravar o Homem Radioativo em Springfield é sensacional. Ah. Esse tem várias cenas, cara. Só o McBain... É o cara, pra fora do átomo, ele, pra fora do tomo. Isso é sensacional, cara. Tentando... Porque o cara, eles imitam justamente o sotaque do Schwarzenegger, né? O McBain é o Schwarzenegger. Tão! O episódio que o Homer fica gordo pra trabalhar em casa, cara. É espetacular. Ele com aquela roupa, né? Aquela... Uma camisola em Florida, cara. Aquilo é tudo, né? Tem uma das paradas mais clássicas que eu uso até hoje, cara. Que ele fala assim, como é que eu vou saber que um alimento é gorduroso o suficiente pro... Doutor Nick Riviera, né? Ele, ah, é só passar no guardanapo, se ficar transparente, pode comer. Aí eles vão comer o Krusty Burger. Aí o Homer, ah, mas esse hambúrguer é de peixe, será que é gorduroso? Aí o Bart pega o hambúrguer, passa na parede, a parede fica transparente. Ainda vem um passarinho, pá, bate na parede por fora, cara. A casa do Homer tá pegando fogo e ele vai salvar o Homer, que tá dormindo desmaiado na cama. O Flanders. É. Aí o Flanders entra na casa, meu Deus, Homer! Aí ele abre a janela, joga o colchão pela janela, isso, pega o Homer no ombro e fala, Senhor, seja feita a sua vontade. O Homer bate no colchão e pá, volta mais na cara, cara, muito bom. É muito bom, cara. Tão! O Sr. Burns, ele tá mostrando pro Smithers um compartimento tudo secreto dele, sei lá, pra se proteger de vazamento radioativo, né? Abre um quadro gigante, abre mil portas de aço e tal, e aí tem uma cápsula lá dentro, e quando abre, tá o Homer com uma cara de pego em flagrante comendo um sanduíche, sabe? Aí o Homer, sabe quando a câmera vai pro cérebro do Homer, ele conversa com o cérebro, né? Aí ele fala assim, pense em uma desculpa rápida e convincente. Aí volta pro Homer, meu nome é Sr. Burns. Não, tem um episódio que é o que conta várias historinhas de todo mundo na cidade. Ah, é ótimo. Curtas. Aí tem um desses curtas é mostrando o diretor, o Skinner, indo receber o superintendente Chalmers em casa pra um jantar. Ah, é muito bom, cara. Aí ele vai preparar um assado, não sei o quê. Aí ele fica conversando com o Chalmers, aí queima o assado, começa a pegar fogo na cozinha, ele leva hambúrgueres, aí ele abre a porta pegando fogo, o superintendente, Skinner, o que está acontecendo na cozinha? Ah, nada, senhor, é aurora boreal. Mas como assim, aurora boreal? É esta hora do dia, nesta parte do país e dentro da sua cozinha. É, eles fazem um gag com essas coisas de Peter Sellers, né, cara, pegando fogo em um ambiente todo e o cara não percebe, sabe? Tão! Eu lembro de um episódio, acho que eles resolvem construir um monorail, né? Ah, monorail. É ótimo esse episódio. E aí o final do episódio, ele fala assim, então monorail foi mais uma das invenções que não deram certo. Assim como a escada rolante para o nada, é tipo a escada rolante que vai pro céu e as pessoas despencam lá de cima. E a torre de cristal, um prédio todo de cristal que concentrava o raio do sol e a cidade começava a pegar fogo, cara, isso é muito bom, cara. Nesse episódio tem a participação do Leonard Nimoy, né? Fantástico. Isso, verdade. Que é o Spock, pra quem não sabe. E ele, o monorail tá descontrolado, que ele era, né, funcionava energia solar, aí tem um eclipse. O eclipse faz o monorail parar, aí o Leonardo Nimoy olha pra janela, o balé celestial continua. Aí o cara, alguém quer trocar de lugar, por favor? O diretor Skinner não se chama Diretor Skinner. Ah, cara, é esse foi um dos piores episódios da história dos Simpsons, cara. Como assim? Foi uma época que eles começaram a detonar o passado de todo mundo, cara. De todo mundo. Detonaram o passado do Vovô Simpson, do Flanders. O Flanders era mó capeta. É, bem, até aí vai, mas aquele episódio da mãe do Homer, achei meio chato também, que ele era agente secreto. Tá, assim. Mas o do Diretor Skinner, cara, o Diretor Skinner, eles fizeram que ele não era o Skinner original. Ele era um cara... Armin Tanzaria. Isso, parabéns. Parabéns, Wikipedia. Ele tomou a identidade do Skinner que sumiu na Guerra do Vietnã. O verdadeiro Skinner. Justamente dizem, né, que é... Isso é da nona temporada, na nona temporada, é isso? Não sei, eu cara. Eu acho que é... Que ninguém diz que foi a queda, né? Diz que começaram, muita foi gente lá época. Fora começou a dizer que eles começaram a inventar histórias muito absurdas. Exato. E começou a cair a criatividade, como tudo na vida que dura muito tempo, às vezes tem esse período de falta de criatividade. Eu não lembro, né? Nem se é nesse episódio, mas não é nesse episódio, não. Tem uma cena genial que o Skinner fala, né? Ele afrouxa a gravata, a partir de hoje eu serei um novo Skinner. Aí a mãe dele, não vai na Wiley, sim, mamãe. Aí bota a gravata de novo. Tem um episódio que o Bart joga um walk-talk dentro do poço. Ele tá varrendo. Oh, meu Deus, tem um garoto em perigo. Ele arranca a camisa, cara. O cara é músculo. É só músculo. Excelente. Esse episódio é muito maneiro, que eles vão lá pra baixo e eles cavam um túnel do lado pra fazer uma conexão e tal. E até o Sting vai ajudar a cavar, é muito bom, cara. E tem aquele cientista maluco também, com aquelas engenhocas. Eu tenho uma área aqui que vai pegar a criança pela cabeça e vai tirar do poço. Aí solta aquele capuz, a águia... Vai embora, galera. É aquela que a Lisa conhece, tem a Sociedade de Intelectuais de Springfield, né? Que era com o cara da loja de quadrinhos. Stephen Hawking. O Stephen Hawking e o cientista maluco lá. Aí ela chega em casa toda empolgada. Pai, posso te contar uma coisa ali rápido enquanto tá nos comerciais, né? Ela, hoje finalmente conheci pessoas que me entendem. O Homer, parou. Genial. Bart vendendo a alma pro Milhouse. Ah, esse é um clássico, cara. Até hoje eu falo, né? Se descobrir que o cara tem alma ou não, é só mandar ele dar uma baforada no vidro, né? Pra ver se embaça. Se não embaçar, tá sem alma, né? Não, a cena dele no chegando no quarto de hotel. Caraca, pra falar com o Milhouse, pra recuperar o papel. Aquilo ali é uma das melhores cenas de Simpsons de todos os tempos. E o pai dele querendo dormir. Cala a boca, cala a boca! Qual é o episódio que o Homer leva o Bart e o Milhouse, acho que é pro show do Ramones, e aí ele volta, o Homer volta a Marge, Homer, cadê o Milhouse? Ele, espera um minutinho que eu vou lá fora. Vem o barulho de carro, assim, o Milhouse debaixo das cadeiras, todo arrebentado, ensanguentado. Tem um episódio que a Marge se estressa e sai pra um spa, aí o Homer vai ficar tomando conta da Lisa, só que as irmãs vêm pra pegar a Lisa, a Maggie pra tomar conta. Ah. Aí a Maggie não quer ir, tá desesperada, se agarra na porta. Aí o Homer, não, pode deixar ela comigo. Aí, tipo, ele solta ela cai no chão. Aí aparece ele descendo e pegando ela assim, tudo bem, peguei no primeiro kick. Não, tem várias dessas, né? Eles lá em Nova York, o Homer puxando eles da carruagem desgovernada. Ele, venha, Bart, pule, não há tempo para o bebê. Sempre tem essas coisas, ele esquece que tem mais uma filha, né? Sempre tem essas brincadeiras com a Maggie. Tão! É aquela que ele vai pro hospício, cara. Que ele conhece um cara que é o... Ele conhece o Michael Jackson. Michael Jackson. Esse é clássico, cara. E dublou foi o Michael Jackson, sabe, né? Sim. Só que botaram um crédito pra ele, porque ele é problema de contrato. Mas quem dubla é o Michael Jackson mesmo, cara. Fantástico. Cara, é muito bom, cara. Happy Birthday Lisa, cara. Happy Birthday Lisa, exatamente. Outro clássico inesquecível, o episódio do Arquivo X, que foi muito esperado, né? Que era um mega sucesso na década de 90, Arquivo X, e o Adana Scully e o Fox Mulder. Também tem. Uma das cenas que acho que tá no top 10 das melhores cenas de rir de chorar, que a Adana Scully... bota um detector de mentiras no Homer e fala, Homer, nós vamos fazer perguntas simples de sim ou não. E eu quero que você responda com sinceridade. Entendeu, Homer? Ele, sim. Aí a máquina explode na hora, sabe? Então, o Sr. Thompson. Quando eu falar Sr. Thompson, você responde. Ele, ok. Sr. Thompson. Quando eu falar e acenar, ele vai aumentando, né? É. Cara? Eu vou pisar no seu pé. Se eu falar, seu Thompson, pisar no seu pé e acenar, você responde. Aí ele fica em silêncio, o Thompson, aí pisa no pé, ele fica em silêncio, ele vira pra outra gente, acho que ele tá falando com você. Esses são os melhores episódios, que é todos com o Sideshow Bob. O Sideshow Bob são ótimos episódios do Sideshow Bob. É, esse dos Thompsons é sacaneando direto o Cabo do Medo. É o Cabo do Medo, exato. É um dos melhores, cara. Cabo do Medo. Que tem depois a cena dele viajando embaixo do carro dos Simpsons. Isso, exatamente. Chegando. Ih, olha, uma plantação de cactos. E ele sai do carro, né, todo fodido, e ainda pisa em 1 milhão daqueles garfos de limpar folha, né? Pá! Aí faz... Pá! And a one, and a two, and a three. Ba-boom, boom, boom. Baby on board, how I've adored that sign on my car's window pane. Bounce in my stem, loaded with hep, 'cause I'm driving in the car. Mais momentos memoráveis de Simpsons, que tá muito bom isso. Foi aquele do dia do 1º de abril, que o Homer pega uma peça no Bart e o Bart quer se vingar. Cara, muito bom! Leva, da cerveja! Ele leva a cerveja pro agitador de lata de tinta. De tinta, cara. Tem um cogumelo de cerveja quando ele abre. A lata do cerveja na geladeira, cara. Quando ele abre, cara, a parada explode. Sai transformando o cogumelo, cara. O chefe Wiggle fica maluco. Sai do carro e vai a pé, cara. Não, porque manda no rádio. Senhor, está saindo cerveja pela chaminé. Exatamente. E esse episódio é engraçado porque depois o Homer vai pro hospital, né, pela milionésima vez. É. E aí eles ficam lembrando de várias situações da vida do Homer, né? Uhum. A Lisa lembra de um momento. E o Bart lembra de um momento nada a ver. Ele, eu achei legal esse dia só. Não, episódio do... Não é nada com o Bart, com o Homer. Ele lembra do episódio em que ele salta a ravina. Ele substitui o Bart pra saltar, cara, a ravina. Esse episódio da ravina... Esse é muito bom. Inacreditável, muito bom, cara. Exatamente. Resgatar, ele fica batendo com a cabeça pelo penhasco. Não, cara, esse... Bart quer pular a ravina porque ele quer provar e o Homer convence que ele precisa. Não, aí o Homer não quer pular. É sem querer, cara. De maneira que no meio do pulo, ele tá... Meu Deus, eu vou conseguir! Eu vou ser famoso! A música... E aí... Então, aí vem um helicóptero pra resgatar, levanta o Homer naquela maca, ele fica batendo com a cabeça no penhasco, entra na ambulância, bate na árvore, ele volta e ele cai de novo. Muito bom, cara, é clássico. Tá o número, eu não sei qual é, mas já vi num site, tem um número de quantas vezes, quantos head traumas o Homer já teve. Ah, meu Deus. Quando ele fica inteligente, com o crayon enfiado no ouvido, não é isso? Ah, ele não. Depois que removem o crayon. Que a Lisa mostra o gráfico que a inteligência é inversamente proporcional à felicidade. Desse episódio que ele fica inteligente, pra mim a melhor parte é quando ele chega pro Ned. Ned, eu expliquei aqui que Deus não existe. Isso. Aí o Ned pega o papel, meu Deus! Ninguém pode ver isso. Ele prova ele, né? Ele prova pro Ned que Deus não existe. É muito bom porque nesse episódio a gente descobre a nova profissão do Mo, né, cara? Qual era? Ele é cirurgião, ele é médico. Ah, é verdade. Mas o próprio Homer também teve mais de 100 profissões diferentes. Porra, né? O Homer é incontável, cara. O Mo, ele é ator, já foi ator. Você lembra desse episódio? É muito bom, cara. Ele foi ator? Ele era ator e fazia o seriado tipo os Batutinhas. Ah, o Mo, exatamente. É. Só que aí, só que ele fica horroroso e aí deixa um... Se gostar dele... Não, é a voz dele, né? Não, não, ele dá uma... Ele enche de porrada aquele que eu esqueci o nome, que tem o cabelinho espetado. Alfafa. O Alfafa original. É. Ele mata o Alfafa original. Ele mata o Alfafa original. O Mo é o meu personagem secundário preferido, cara. Eu gosto do Mo, muito pilantra. Ele é pilantra, de baleias. Cara. É, não, é nesse episódio do Arquivo X, né, cara? Arquivo ele vê X, o... ele entra com os caras na baleia, nos fundos do bar, e os caras jogando água de mangueira. Eles são os federais. O Homer, ele vê um outdoor gigantesco escrito Die, aí ele oh! Aí ó, o vento sopra a árvore e tava escrito Diet, aí ele O Homer vai pra faculdade também, outro clássico espetacular. Boa, ele tem a ideia de zoar o reitor, e o reitor é um cara super gente boa, muito bom, cara. Exatamente, nós temos que zoar. E aí ele rouba, ele faz uma estante de tijolos que ele roubou da construção, né, cara? E depois filma a construção lá. Senhor, está faltando 6 tijolos. Eu, então não vai ter mais hospital. Não, o melhor é o reitor. Meu Deus, é o som de um porco desmaiando. É, né? Ó, as profissões que o Homer já teve. Agricultor de tomaco. Lembra do tomaco? Caraca. Era tabaco com tomate. Eu te esqueci disso, bom demais, cara. Que vicia. Tem uma parada no Japão também que tinha a cara do Homer, não lembra? Ah, sim, que era um peixe, uma lâmpada. Isso. Como é que era o nome da parada? Como é que era o nome? Mr. Clean. Não, mas tinha um nome, uma parada bem japonesa. Cara, fala em Japão, esse episódio que junto com o Japão é muito bom, cara. Ah, é demais. A faca entra, as tripas saem, cara. Faca entra, as tripas saem. Exatamente, muito bom. O cara chega no hotel e passa Pokémon, todo mundo cai espalhado em convulsão no quarto, cara. De lá, meu Deus. Tá vendo? Isso é brincadeira com os estereótipos, não tem como, a piada é essa. Fábrica, né, cara? Da Hello Kitty, cara. Os gatos. Mata negra. Qual é o episódio que o Homer come uma pimenta, vai pro deserto, putz, e tem uma loucura com uma raposa? É o Festival da Pimenta. O Festival da Pimenta. A pimenta mais agressiva. E aí o chefe Wiggle fez uma que não podia nem encostar na pimenta, assim, pegar com a pinça, ele usava luva de amianto, não sei o que. É muito bom, cara. Ele toma a pimenta e fica loucaço, começa a ter alucinação, vai pro deserto e uma raposa conversa com ele. É enlouquecedor, cara. Toca The Doors o episódio inteiro. Eu gosto muito que é o satirizando o Exterminador do Futuro 2, que o Bart tá muito chegado ao Flanders, e aí o Homer sai de trás da cerca de plantas, sabe? Com tacos de golfe. Isso, e corre. E depois ele volta. E aí quando eles saem de carro, o Homer sai correndo igual o T-1000, cara, com os tacos de golfe na mão. Muito fácil, cara. Pá, prende com tacos de golfe no carro e cai rolando. Muito bom, cara. Eu adoro o Flanders, cara. Acho o personagem muito maneiro, cara. Porque o cara é muito sacaneado, cara. É muito bom. Bicha fora, tudo é jogado de bicha, cara. É engraçado isso, que o Flanders é tão sarado quanto o Willy, cara. Isso, o Willy, exatamente. É uma loucura, né, cara? Todo engomadinho. Outra, cara, espetacular, que eu não posso esquecer. O Comichão e o Coçadinho estavam em crise. Puta, passou outro dia. E sim. Aí eles fazem um screening com as crianças pra ver que ele, né, se eles gostam, qual a opinião deles sobre o desenho e tal. Aí a Lisa, eu não lembro, eu sei que a Lisa tem uma ideia genial lá. E aí o criador do Comichão e Coçadinha fala assim: muito bem, garota, parabéns, você acabou de salvar o Comichão e Coçadinha. Aí na mesma hora entra um advogado com um contrato: por favor, assine aqui dizendo que você não salvou o Comichão e Coçadinha. Essas coisas de vídeo são geniais, né, cara? É, o Comichão e o Coçadinha já faliu, já voltou 1 milhão de vezes, né, cara? Ah, é. Tem um episódio que descobrem que o criador do Comichão e o Coçadinha é um outro cara, um mendigo, que o Bart achou... Isso, um mendigo. E o Bart leva o mendigo pra casa e aí... Pai, me empresta $1,000 pra eu emprestar pro meu mendigo? É vagabundo! Exatamente. É, tudo bem, garoto? É, cadê o Bart? Você tá brincando com o vagabundo lá embaixo? Muito bom, cara. Esse a gente tem que falar, né? Tem uns episódios ultra especiais toda a temporada, que são os episódios do Treehouse of Horror, que são os de Halloween, né? Que tem sempre pequenas historinhas do universo paralelo. Três, né? Pequenas histórias. Três historinhas. Ah, é isso. E sempre sacaneando bons filmes de terror, entendeu? Tendo essas boas ideias, juntando com o universo dos Simpsons. Tem um que ele sacaneou aquele episódio que a gente tanto fala do Twilight Zone, que o Bart acha um relógio que para o tempo. Ah, sim. E ele começa a sacanear todo mundo, cara, e aí é uma cena absurdamente sinistra, porque se você parar pra pensar, porque, apesar de ser engraçada, porque o Homer vai comer as rosquinhas no trabalho, toda vez que ele vai botar na boca, o Bart, elas somem, né, porque o Bart parou o tempo e tirou da mão dele. Então ele vai... Botar a rosquinha na boca e tum, some. Ele, meu Deus, oh! Ele vira a caixa na boca, as rosquinhas caem e somem antes de entrar na boca dele, sabe? Ele, meu Deus, eu não posso mais viver assim. Ele pega uma faca e vai enfiar na barriga, cara. Olha que horror, cara. Aí a faca vira uma banana. Aí ele enfia a banana na barriga, sabe? Aí o Homer, sabe, desesperado, querendo morrer. Aí ele aparece sem roupa do nada, some a roupa dele. Ele, oh, meu Deus. Aí aparece o Nelson do lado dele. Aí vê o Homer pelado, aponta pro Homer e fala: "Ha!" Aí de repente o Nelson fica pelado, ele: "Ha!" Lembra do episódio que o Homer viaja no tempo? Isso. Ele altera o passado. Ele tá consertando a torradeira e descobre uma máquina do tempo. Exatamente. Aí ele volta na pré-histórica. Aí ele volta na pré-histórica, mata uma borboleta. Exatamente. Mais um desses contos do Ray Bradbury lá. Exato. Que fizeram até um filme horrível, Sound of Thunder, não é? Puta, esse filme é horroroso. Mas era de uma história dele que tinha na série que fizeram do Ray Bradbury. E era muito bom que o cara matava, realmente pisava na mariposa gigante lá e mudava todo o presente. E aí o Homer lembra, né? Meu pai sempre falou no dia do meu casamento: filho, se um dia você voltar no tempo, tome cuidado pra não tocar em nada. Conselho do dia de casamento. Tem um episódio maluco desse que o Homer entra na parede e cai no mundo real em 3D. Ah, esse foi ótimo. Ah, é o final do episódio esse. Foi a primeira vez que a gente viu ele em 3D, não foi? Real. É horrível. Não, até que ficou bem feito, cara. Acho que mas não é maneiro. Não é maneiro. É curioso. É estranho. Porque olha só, você fazendo essa adaptação, quando você desenha no 2D, você pode enganar, não existe perspectiva. O Homer, ele de lado, 3 quartos, na visão 3 quartos, se você botar de frente, ele vai ficar esquisito. Quando você põe perspectiva em desenho 2D, a maioria dos personagens tem que ser... Enfim, não funcionam, é um negócio complicado. Não, eu concordo, mas assim, achei horrível, porque além do personagem ser tal, ele tem todos os personagens têm um outline preto gigante, sabe? Yeah. Falta um offline na vida real. É verdade, não tem um offline. A própria chamada do filme é engraçada por causa disso. Aí o cara fala uma voz bem escrota, né? Em 2D! Yeah. Tipo assim, nós somos escrotos mesmo. Meu personagem preferido é o 2D. I've never felt so accepted in all my life. These people look deep within my soul and assign me a number based on the order in which I joined. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who keeps Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do, we do. Who robs Kate Fish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do. O melhor personagem secundário, cara, é o Smithers. Os Smithers? Quem é melhor que os Smithers, cara? Ninguém, cara. O cara é uma bicha velha que coleciona Barbie no State Malibu com o Keiro. Cara, é demais isso. Os Smithers foi evoluindo essa coisa dele ser gay, né? Porque antes era muito sutil, né? Com o tempo eles foram admitindo. Agora é um chute na cara, ah, não, com certeza. Mas não foi? Eu tenho essa impressão, mas eu não sei confirmar. Mas eu tenho a impressão que foi sutilmente. No início eles só deixavam na imaginação. Agora eles falam mesmo abertamente que ele é gay. Não! Eu gosto falando isso porque é coisa dúbia, né, cara? Eu gosto da dubiedade, da dúvida, né? Que o cara só age como um escoteiro foda, bem bichoso. E o Homer sempre chamando ele de bicha o tempo todo. E o cara não é bicha, quer dizer, eu acho demais aquilo, acho maneiro. Mas como não é? Ele é. Eu não acho não, cara. Os Smithers? Não, os Flanders. Ah, os Flanders. Ah, tá. Falando dele. Da dubidade, entendeu? Acho que ali tem uma dubidade legal, porque o Homer o tempo todo chama de viado. É coisa que ele faz assim, né? Viado, bicho. Uma coisa maneira no Simples, você tem o viado, você tem pais separados, né, ah, cara? É. Tem tudo, tem tudo. O Milhouse é o Paul Pfeiffer daquele seriado Os Incríveis, cara. É exatamente, é idêntico. É impressionante, cara. O Sideshow Bob também, eu acho muito bom. O Sideshow Bob é ótimo. O nome dele em português, quando na primeira temporada que ele aparece, que eles traduziam ele como espetáculo secundário. Espetáculo secundário, que ótimo. Eu gostava muito também do Frank Grimes, o arqui-inimigo do Homer, cara. Isso aparece em um episódio, não é? É, só um episódio. É o clássico, cara, porque ele é o cara que... Era o único cara que falava... Meu Deus, esse homem é um idiota. Como é que ele... O homem falava, eu já fui astronauta, já fui isso. E ele, sabe, meu Deus, por que todas as pessoas gostam disso? Eu trabalho duro e tal, não sei o quê. E todo mundo só tinha reconhecimento pro Homer, né, cara? Homer conseguia tudo. A vida do Frank Grimes era uma merda. Aí ele... Era órfão, lutou a vida inteira pra caralho, pra conseguir um diploma. Exatamente. Conseguiu um emprego de desgraçado na usina. Exato. E tipo, o Homer era um imbecil. É, tipo, a melhor coisa é quando ele vai na casa do Homer. Você tem uma família maravilhosa, uma mulher bonita, você já conheceu o presidente, você já viajou no espaço, você já fez isso. Tipo, é tudo muito isso bom. Eu já falei. Aí no final ele fala, eu sou o Homer Simpson, eu posso encostar aqui na rede elétrica e nada acontece. Ele encosta e morre, né, cara? É horrível. O final... A lápide dele é recorrente em vários episódios. Aparece, depois, né? Tem até um episódio que o filho dele, o Frank Grimes Jr., vem se vingar do Homer, né? Coisa assim. Não, é muito bom porque os personagens morrem. Morrem, né, cara? Houveram 7 mortes nos Simpsons. 7 mortes? Quem morreu? É, o Gengivas Sangrentas. O até hoje morreu. O saxofonista, né? Que a Lisa era fã. Ele morre, acho que é a primeira temporada, a primeira ou segunda temporada. Ele morre no começo. Não, mas não mostra a morte dele. Ele morre doente. Que no episódio, aí, tipo, tem um episódio. Tem um episódio. Exato. Parece ele, o Rei Leão. Não, o pai do Rei Leão e o Darth Vader. Muito bom. O Frank Grimes, que morreu também no choque. Frank Grimes. O Dr. Marvin Monroe. O psiquiatra, né? Ele morreu? Morreu. É, ele morreu na sexta temporada, mas não fala-se como. Ele só fala, tipo assim, o cara sumiu e depois falou que ele morreu, sabe? A morte mais significativa foi a da mulher do Flanders. Ai, cara, e foi o Homer que matou ela, cara. Foi sinistra, cara, eu não acreditei, cara. Eu falei, não, não é uma morte. Os caras pegaram pesado, né, cara? Diz que ela morreu porque a dubladora saiu fora. Ah, é? Ela não ia... diz que é isso, eu vi no site. De qualquer forma... Mais uma morte. Tão! Agora tem outro personagem que eu acho irado também, que é o Disco Stu. Disco Stu. O sapato com os peixinhos mortos. É verdade, plataforma, né? Tem um aquáriozinho. Tem um aquário no sapato. É, eles têm um personagem pra cada coisa, sabe? Impressionante. É. Eu vou inventar um personagem assim, tem pessoas que dão, não. Já tem até o Bill Gates, cara. Eu não sei qual é a história do Disco Stu, mas eu lembro que eles iam fazer um... Eu nunca tinha visto o Disco Stu. Aí eu vi eles fazendo uma aquele venda de garagem, né? Que vende coisa velha na rua. E aí tava escrito assim, Disco Stu gigante na camisa. E ela falou assim, mas o que é isso? Aí ele, eu ia escrever Disco Stupendo, mas não deu. Exatamente. É exatamente tá isso. Mas aí, tipo assim, depois disso vi o personagem de Disco Stu. Será que essa parada ficou tão falada que eles criaram um personagem para isso depois do episódio da camisa? Ou ele já existia? Já existia. Eles ali explicaram o Disco Stu. Ah, tá, eu não sabia. Disco Stu é demais. Tão! Cara, outros fantásticos são os mafiosos, cara. Ah, os mafiosos são demais. Tony Gordo. Cara, Tony Gordo é o Daniel Yellow, cuspido da cara, impressionante. E quem faz ele é o Joe Mantegna. E um dos capangas, cara, é a cara do Jimmy Two Times, cara. Time to Tell. Agora Get the Papers, Get the Papers. Cara, é impressionante. Tem episódio com o sobrinho do Tony Gordo, vai pra escola, e aí eles fazem um final igual o Poderoso Chefão, o cara fechando a porta. Não lembra disso? Eu lembro do episódio da, do Leite de Rata. Cara, esse episódio é muito escuro, cara. Leite de Rata é muito escuro. Cara. Eles vendiam leite de rata pra escola. De moxinil, que muda a vida do Homer, que é o produto pra cabelo. Puta merda, cara. A vida do Homer muda da água pro vinho, completamente. E ainda tem aquele assistente sinistro que faz tudo por ele. E no final toma, leva a culpa do dinheiro. Muito bom esse episódio. Tão! O que a gente tem que pensar é o seguinte, é que os Simpsons têm que continuar aí nessa, nesse sucesso, lançando cada vez mais, mais temporadas, porque só tem dois seriados, né, que estão na frente dele, né, que é o Gunsmoke, né, que é aquele western dos anos 60, que era um seriado, que tem 635 episódios. Nossa! Entendeu? Quer dizer, os Simpsons tinham mais uns 10 anos pra poder passar isso. E tem um japonês também, né? Que esse é impossível de passar. Que é aquele Doraemon, que já tem mais de mil episódios. Tem 27 temporadas. Ah, mas aí não conta, né? Cada episódio que os personagens não se movem, não conta. Não, é. Mas o Gunsmoke é o único que tem, cara. Que não é uma série animada, é um filme, né? Quer dizer, era um seriado com gente carne e osso, né? É o único. Porque o resto, os Simpsons já passou todo mundo. Mas série animada, realmente, só a série japonesa. Que aí uma temporada tem 400 episódios. Né? Mas se você mas pegar 400 episódios, não dá um, né? Do anime. Exatamente. Verdade. E meio fica parado na cara do cara meia hora e ele pensando... Tão! Eu, por mim, queria que ele fosse a vida inteira. Mas o meu lado racional diz que não vai durar muito mais, não. O Matt Groening já arriscou dizer que, né, tava acabando. Eu já ouvi papo dele falando que quando fizesse 20 temporadas ele encerraria. Mas ele não tem feito assim, praticamente mais nada no seriado hoje em dia, né, cara? Não, é, realmente tem toda a equipe, né? Ele passou a cuidar mais do Futurama depois que lançou o Futurama. Isso. Apesar de ter parado e agora vai voltar de novo. A gente vai fazer o Nerdcast de Futurama, não se preocupe. O Futurama é outra parada, é exatamente. Pra quem não tem, ó, só um detalhe, pra quem não tem TV a cabo, tem passado Futurama na Globo por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Excelente. Que beleza, hein, cara? Que beleza, hein? Quem não tem TV a cabo, nem vida social, né, cara? Nem profissional também, né? Então, o que eles fizeram pro marketing de guerrilha desse filme? Vários 7-Elevens decorados como o Quick Mart, isso, né? Isso, isso. Mas isso é uma decepção, porque não fizeram um Bar do Mou, cara. Verdade. Bar do Mou é um lugar. É um lugar bom. Obviamente, a gente esqueceu um milhão de coisas, gente, se as pessoas quiserem... Ah, mas só um detalhezinho. É. Vocês que vão assistir o filme dos Simpsons no cinema, só saiam depois do último crédito mesmo. Verdade. O último, tá? Porque, agora já passou isso, já acabou. Daqui a pouco vem mais um pouquinho, então agora acabou mesmo. Não, esperar o, tipo assim, o faxineiro do cinema te expulsar, literalmente, o faxineiro. Mas vale a pena, peraí, vale a pena? Ou é besteira? Eu sou um macaco chegando. Eu dei uma dica ainda. Vale a pena esperar o faxineiro limpar o cinema. Não! Não, peraí. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Já que se você vai ficar até o final dos créditos no filme dos Simpsons, então fique até o final aqui no Nerdcast, porque agora a gente vai tocar, você viu que a gente tocou músicas clássicas dos Simpsons, ficaram marcadas. Como tudo que ficou marcado, tudo que ficou clássico, a gente tocou pelo Nerdcast inteiro e a gente vai terminar com uma que eu considero uma das melhores. Cara, tudo é melhor e é um clássico, é impressionante. Impressionante, né, cara? Parabéns. Parabéns pro Matt Groening, cara. Nossa, é porque essa música era a coisa mais nerd que eu ouvi na TV, que eu enlouqueci, entendeu? Não tinha, assim, o Futurama depois veio e trouxe milhões de referências nerds no estilo Matt Groening de humor. Mas na época que tocou isso, não existia esse conceito, eu enlouqueci. É um episódio que o Troy McClure casa com a Selma, ou com uma das irmãs da Marge, sabe? Pra promover a carreira, e ele é chamado pra fazer o musical do Planeta dos Macacos. É, muito bom, cara. Dr. Zaius, cara. É genial, por favor. Termine esse Nerdcast ouvindo esta pérola. É. O clássico, o clássico, melhor de todos. Troy, Mac Parker, ever hear of Planet of the Apes? The movie or the planet? The brand new multi-million dollar musical. And you are starring as the human. It's the part I was born to play, baby. Help, the human's about to escape. Get your paws off me, you dirty ape! He can talk. He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk! I can sing! Ooh, help me, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Oh, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're also lazy. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. This play has everything. Oh, I love legitimate theater. Every ape I see, from chimpanzee to chimpanzee. No, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You finally made a monkey. Yes, we finally made a monkey. Yes, you finally made a monkey out of me. I love you, Dr. Zaius.